Ficheiro 29, página 257. 26. Escócia, 30 de julho de 1887. Já passara mais de um mês e o Luizinho devia estar enorme, pensou, enquanto sentada no degrau, como tantas vezes fazia em esperava o carteiro. Depois das cerimónias, aceitara vir com os pais até à casa que agora alugavam na Escócia. São só umas semanas e podemos namorar sem interrupções, dissera Carlos. E quando Carlos a tomava nos braços, a arrastava para o quarto e a amava pela noite fora, sentia-se feliz. Mas quando acordava, sentia uma dor no peito. Tinha saudades do filho de quem se separara tão cedo. Tinha ciúmes da sogra que ficara com ele a cargo. E se esta insistência de que viesse ver os pais e os irmãos à Inglaterra não tivesse passado de uma manobra para lhe ficar com o filho? Pensava, para se repreender segundos depois: Amélia, estás a ficar doida. Arrependia-se, sobretudo, quando chegava mais uma longa carta de Maria Pia. A sogra contava-lhes o dia-a-dia do pequeno, os mais pequenos detalhes, revelando pelo neto a maior ternura. Era injusto ter-lhe raiva. Pôs-se em pé de um salto quando viu o jovem ruivo e sardento largar a bicicleta e subir o carreirinho para casa. Tenho uma carta para si, Sua Alteza, disse o rapaz, estendendo-lhe um envelope com o selo de Portugal. Agradeceu e entrou afogueada. Mergulhando num dos sofás da sala, começou a ler. Tem um dente! Gritou, e as lágrimas caíram-lhe pela cara, incontroláveis. Carlos atravessou a sala e abraçou-a. A sua mãe diz que a criada lhe estava a dar a papa e a colher fez um barulho metálico, acrescentou a Condessa de Paris, enquanto fazia festas aos seus dois cães que lhe lambiam as pernas. Como é que a mãe sabe? Perguntou Amélia, curiosa. Porque tive 8 filhos, tonta, respondeu a Condessa. Amélia riu. A mãe revelava-se todos os dias. Doía-lhe o estômago, sentia náuseas e as noites passaram a ser de insónia. A tia Chiquita veio trazer-lhe um chá. Sinto-me mal, não sei explicar. Chiquita riu. Coitadinha da minha querida sobrinha, dividida entre o filho e a família, com medo de que Maria Pia, que já ocupa tanto espaço no coração do marido, venha a ocupar o coração do seu filho. Luís Filipe é um bebê, Amélia, e toda a gente te vai dizer que não sabe se tem ou não a mãe por perto, ou contar-te histórias de senhoras da nobreza que só veem os filhos depois da hora do banho, quando a aia os traz à sala para serem passados em revista. Nunca foste educada assim. Não vais educar assim, minha querida. Está na hora de ires para casa e de transformares aquela casa na tua casa. A Condessa de Paris entrou naquele momento. Estás outra vez à espera de bebé, Amélia, disse a mãe, olhando-a preocupada. Amélia sorriu. Não, mãe. Falávamos de Luís Filipe. Não te fiz uma pergunta, filha. Estou a dizer-te. Basta olhar para a tua cara, insistiu a Condessa. Amélia levou instintivamente a mão à barriga, por cima dos cobertores, e Chiquita sentou-se na borda da cama e abraçou-a. Voltas para Portugal com um bebé feito em Inglaterra, disse a rir. Agora é que os republicanos te vão acusar de estrangeira, comentou a mãe. E Amélia sentiu que a mãe não gracejava. 27. Passo da Pena, setembro de 1887. Come papa e bananas migalhada com sumo de laranjas de Vila Viçosa. Dá saltos no colo, agarrado às minhas mãos, porque se quer pôr em pé. Fala, garanto que fala. Eu, pelo menos, entendo os seus sons e fico enfeitiçada por eles. O cabelo é loiro branco e os seus olhos são azuis, tão claros como o mar que vejo ao longe da janela. Sorri quando me vê e estendo os braços para que o tire do berço. Não me reconheceu quando voltei. Chorou quando lhe peguei. Depois calou-se e riu. Mas já nada foi capaz de me parar as lágrimas. Chorei às escondidas e jurei nunca mais o deixar. Nem a ele, nem a ela, que cresce agora dentro de mim. Amélia releu o que acabara de escrever e, pegando no lápis de carvão, desenhou o berço e o bebé que nele dormia. Num esboço rápido, fez aparecer a cúpula da torre e as árvores que desciam numa torrente verde até lá abaixo, ao val. Com o pincel na mão, pintou o azul do céu. Depois sentou-se para trás, na cadeira de verga branca, e respirou fundo. Hoje o palácio era uma casa de mulheres e crianças. Pepita, Seisal, Sabugosa e Isabel estariam aí a chegar para um chá e scones. E as crianças brincariam lá embaixo no pátio. O som das suas vozes subiria até aqui e enchê-la-iam de contentamento. Um dia, Luís Filipe e Rodrigo Seisal vão esconder-se nas escadas de caracol ou raptar o filho do jardineiro e escondê-lo numa das caves, pensou divertida. E talvez esta irmã, que sabia dentro de si, se prestasse a escrever a nota do resgate. Ou uma das meninas Sabugosa entrasse também no jogo e fosse ela a organizar as escondidas por entre os fetos gigantes que cresciam no jardim. Desde que regressara, que reencontrara um prazer imenso na rotina. Carlos preferia Cascais, os iates, o ténis e os jogos de cartas com os amigos. Mas Amélia odiava, mesmo que não o pudesse confessar a ninguém, nem nas cartas que continuava a mandar para as suas amigas em França. O Carlos de Cascais, dengoso e lisonjeador, preguiçoso e glutão, facilmente levado por aquele grupo de amigos, comandados pelo Arnoso, que começava a não poder ver nem pintado. Virou a cabeça ao ouvir uma porta bater. Pepita entrou, sorridente, pondo a mão sobre a sua própria barriga. Estavam ambas grávidas, quase do mesmo tempo. A cada dia que passa, mais tenho a certeza de que é uma rapariga, a minha e a de Sua Alteza, disse, abraçando-a. Para lhe pôr laços no cabelo, acrescentou entre risos. Amélia corrigiu-a, divertida. Não, Pepa, o que tu queres é comprar-lhe umas castanholas. E foi a rir que as outras as encontraram. Enquanto servia o chá, Amélia anunciou. Em outubro retomo as minhas atividades sociais. Já não posso interrompê-las mais tempo. Não acredito. A senhora Dona Amélia não consegue ficar quieta nem um bocadinho. Mas nem pense que se vai pôr de novo a visitar hospitais e orfanatos, grávida como está, protestou Mariana Sabugosa. Mas Amélia respondeu-lhe decidida. Estou cansada de fogo de artifício. É preciso fazer alguma coisa contra a tuberculose e as doenças que matam centenas todos os dias e deixam famílias sem sustento, filhos sem pais. As damas acenaram que sim, com a cabeça. Sabiam a quem se referia quando falava de fogo de artifício. As obras de caridade de Maria Pia eram sempre mais vistosas e pomposas. Fogo de artifício era a palavra certa. A senhora lá de baixo é que não vai gostar, dissera então Pepita, com uma gargalhada. Sem darem por isso, todos puseram os olhos no fundo do val. No palácio das chaminés cónicas estava também a rainha. Estrategicamente, sem guerras abertas, os territórios separavam-se. 28. Palácio de Belém, 5 de outubro de 1887. Dera por Helena logo nos primeiros jantares em Belém. 2 anos mais velha do que ela, duquesa de Palmela por herança do pai, possuía uns olhos azuis inconformados. Tinham trocado sorrisos e palavras de circunstância. Mas desde que soubera que a duquesa estava envolvida no funcionamento do Hospital de Crianças do Rego, a sua curiosidade aumentara. Era a aliada de que precisava para um envolvimento social que fosse mais do que uma caridade avulsa para ficar bem na fotografia. Levantavam-se da mesa, os senhores dirigiam-se para a sala de fumo, as senhoras para a salinha, onde a lareira já ardia, quando Helena veio ao seu encontro. Senhora Dona Amélia, posso ter a ousadia de lhe pedir uns minutos? Amélia sorriu-lhe afável. Agradeço-lhe que me roube todos os que quiser. Há muito tempo que tenho vontade de lhe pedir que me conte tudo sobre o seu projeto no Hospital de Crianças. Helena devolveu-lhe o sorriso radiante. Conhece o meu projeto? Era mesmo sobre isso que lhe queria falar. Amélia deu-lhe o braço e sugeriu: importa-se muito se formos para o meu escritório? Helena falou com entusiasmo do seu trabalho, de como as crianças em Lisboa precisavam de um hospital só delas, para que não tivessem de ser tratadas nos grandes hospitais misturadas com os adultos. Falou-lhe do Dr. Mouton, um francês, como Dona Amélia, que se dedicava às crianças 24 horas por dia. Mas precisamos de dinheiro e o governo responde sempre que não tem verbas, que o déficit orçamental não permite mais esforços, protestava Helena zangada. É sempre essa a resposta dos ministros, mesmo antes de ouvirem o que se lhes propõe, concordou Amélia. Mas temos alternativas, temos de as inventar. Por que é que não fazemos um jantar de beneficência em que o dinheiro reverte para o hospital? Em França faziam-se muitos, explicou. Está a falar a sério? Ajuda-nos. O conde de Bournay, que é um dos amigos do hospital, já tinha falado em pôr a casa à disposição para uma festa, mas se fosse promovida pela senhora duquesa, era um êxito certo. Isso não sei, mas podemos tentar. Antes de mais, quero ver o hospital, reunir consigo e com os médicos e as enfermeiras, saber aquilo que faz mais falta. Há fornecedores franceses que, a meu pedido, talvez nos vendam os seus produtos em condições vantajosas. Diga Sua Alteza o dia e a hora. Helena, diga-me a Helena, que eu posso sempre. Amélia regressou à sala, onde as senhoras esperavam, o rosto afogueado de felicidade, com a sensação de que, a partir de agora, tinha uma aliada. A partir de agora, podia começar a fazer a diferença neste país, que agora era o seu. A duquesa de Palmela já a tem no bolso, murmurou uma das damas para outra. Pepita ouviu e, sem conseguir esconder a irritação, protestou em voz sibilina. Julgo que a senhora Dona Amélia é grande demais para caber no bolso, seja de quem for. 29. Vila Viçosa, 10 de dezembro de 1887. Carlos insistira em vir para Vila Viçosa. Sou acima de tudo um agricultor, dissera ao rei. Dom Luís nunca quisera ser rei, pensou Amélia, quando viu como o sogro encolhia os ombros e olhava ao filho, como se acima de tudo invejasse a sua liberdade. Talvez o rei também se quisesse ver-se livre dela por uns tempos, porque tinha a certeza de que servia de grilo da consciência do rei. E ninguém gosta dos grilos, que nos seringam os ouvidos para fazermos aquilo que não nos apetece. O romance com Rosa Damasceno continuava vivo, segundo ouvira ao próprio Carlos. Por várias vezes Amélia tentara convencê-lo de que era sua obrigação acabar com o escândalo, mas de todas elas encontraram um muro de obstinação. Carlos dava-lhe rapidamente a entender que não aceitava críticas ao rei. Por menos rolaram cabeças em França, dizia, tentando brincar com a situação. Por menos rolaram cabeças, reconhecia Amélia, e calava-se. E por que não Vila Viçosa? Gostava do Carlos e de Vila Viçosa, a verdade era essa. Ainda no quarto ouvia a sua voz quente e forte, vir do jardim das laranjeiras ou da cocheira, a dar ordens e a ouvir as queixas dos seus trabalhadores. Depois de um pequeno almoço frente à lareira, convidava-a sempre para um passeio a cavalo. E sabia-lhe bem atravessar os campos, de novo verdes, os cordeirinhos recém-nascidos, de pelo muito branco, que brincavam juntos até que as mães ovelhas os chamassem com um balido. Carlos caçava à tarde e os senhores das terras próximas juntavam-se-lhe. Uma corte que vinha de Lisboa para quintas e montes que compravam nas redondezas ou já tinham de família. E muitas vezes mandava dizer que ficava a jantar aqui e ali. Nesse dia não viera, e Amélia pediu para jantar na salinha, em cima da camilha, que sempre lhe aquecia as pernas. Ana, a sua querida Ana, que implorara para vir com ela, já que assim visitava a família, aparecera depois para lhe dizer que tinha posto mais achas na fogueira do quarto do principezinho. E que a aia lhe pedira que dissesse que o cobrira com cobertores quentes. Amélia bebeu o seu chá e decidiu deitar-se cedo. Virava a cabeça na almofada, num sono agitado. Fogo, fogo! Berrou um criado. No sonho, um quarto ardia e uma criança chorava. As labaredas comiam a madeira do chão e lambiam as paredes, imparáveis. Fogo, fogo! Gritavam. E de repente compreendeu que não sonhava. O ar cheirava a queimado. Saltou da cama de um pulo e correu. Mais tarde não conseguiu contar o que tinha acontecido, mas sabia que chegara primeiro, antes dos criados, antes da aia. Abrira a porta e gritara de horror. O quarto do príncipe ardia. As cortinas pareciam colunas de fumo e o seu filho chorava no berço. Não se lembrava de mais nada. Quando Carlos, chamado de urgência, lhe implorou que largasse o bebé que tinha ao colo e que pesava sobre a sua barriga de grávida de 8 meses, reagiu com raiva. Empurrou-o, não deixou que lhe o tirassem. Quando lhe pediu que contasse como salvar o príncipe, apenas abanou a cabeça com força, como um boneco a quem tivessem partido a corda. Isabel Saldanha da Gama acabou por conseguir convencê-la a deixá-la pegar no bebé. O médico precisa de o observar, Sua Alteza, disse suavemente, enquanto içava a criança, que continuava a berrar de dor, o cabelo chamuscado, uma ferida aberta na cabeça e em ambas as mãos, onde certamente se agarrara aos lados do berço, na tentativa de se pôr em pé. O doutor Ramos de Abreu, chamado de Borba, chegou o mais rapidamente que pôde, montado no seu próprio cavalo, a samarra a protegê-lo pouco ou nada da noite gelada. Dona Isabel e a aia ajudaram-no a cobrir as queimaduras e a sedar o bebé com um medicamento para as dores. Depois, Ramos de Abreu foi ver a duquesa, que Pepita e Ana tinham conseguido convencer a deitar-se. Quero o meu filho, quero o meu filho, repetia Amélia numa voz fria e autoritária. E as criadas comentavam que era estranho uma mãe que não chorava nem perdia a compostura. Senhora, o principezinho já vem e há de ficar aqui à sua beira, ele e eu, ia dizendo Ana, com a sua voz alentejana cantada e que surtia um efeito calmante. Mas quando viu o médico entrar sem o bebé, Amélia soltou um grito. Doutor, por que é que não traz consigo o meu bebé? Sua Alteza, foram só queimaduras ligeiras. Salvou o seu filho, disse-lhe o médico, genuinamente comovido. Mas agora temos de cuidar da mãe, acrescentou. Com a ajuda de Ana, deu-lhe de beber um copo de água com um sedativo. E Amélia, por umas horas, adormeceu. Quando acordou, tocou à campainha em desespero. Estou aqui, senhora Dona Amélia, disse logo Ana, que se acostara na chaiselongue do quarto. Quero ver o meu filho. Isabel, que dormitava num cadeirão, levantou-se e, tirando Luís Filipe do berço, entregou-lhe o bebé de mãos ligadas, a cabeça com um enorme penso, mas com o seu sorriso de sempre. Amélia apertou-o contra si como se nunca o fosse largar.